Lição 9. Sempre em frente. Eins. Wir befinden uns wieder im Zentrum Lissabons. Diesmal an der Praça dos Restauradores, wo sich gleich nebenan das zentrale Fremdenverkehrsamt der Stadt befindet und der Rossio-Bahnhof. Hören Sie zu, was es hier sonst noch alles gibt. A Praça dos Restauradores fica no centro da cidade. Do lado direito há uma pastelaria, uma farmácia, uma livraria e um banco. O correio é ao lado do banco. Em frente do correio há uma paragem de autocarro e também um parque de estacionamento. Do lado esquerdo da praça há dois hotéis. O Hotel Orion fica entre a estação do Rossio e o posto de turismo. O Sr. Gomes mora por trás do posto de turismo, mas está agora em frente da estação.